me entregou um ministério espinhoso. Às vezes tenho até medo de exercer, mas se foi ele que escolheu minha pessoa, não poderei esquivar e me esconder. A obra é dele, ele faz como quiser. Se eu não for, ele põe outro em meu lugar. Se eu sou dele, eu terei que lhe servir. Foi para isso que aprove me salvar. Não temerei o que vier contra mim. Enfrentarei tudo em nome de Jesus. Mesmo que tudo e todos queiram o meu fim. Pior que isso foi morrer. Acusam que não vivo o que canto, que não mereço o ministério do louvor. Mas só Jesus é quem pode me julgar. Poucos conhecem a extensão do seu amor. Ninguém no mundo tem algum merecimento. Todos são falhos, perfeição não há em nós. Não obstante nossas faltas cometidas, Jesus se agrada em ouvir a nossa voz. Não temerei o que vier contra mim. Enfrentarei tudo em nome de Jesus. Mesmo que tudo e tudo